escândalo! Sim, senhor. Temos isso. Você tá ouvindo, mano? DJ Lohan Produções. Pai, você nem curte. Quem disse que não? Quem disse que não? Silêncio! Silêncio! Não tem nada pra fazer mais escândalo! Sim, senhor. Temos isso. Meu Deus, molecote. Se é lançamento do DJ Lohan... Só coloca o capacete que vai vir pedrado. É melhor ficar ligeiro, hein? Você tá ouvindo, mano? DJ Lohan Produções. Pai, você nem curte. Quem disse que não? Quem disse que não?